Histórias com vida, vidas com história. À segunda, quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com vida, vidas com história. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao 24º programa Histórias de Vida, Vida com Histórias. Hoje temos o gosto de estar a conversar com uma pessoa que, com agrado, aceitou o nosso convite de fazer parte do programa. Trata-se do camarada Mário Trindade. O Mário vive na localidade da Bobadela, freguesia pertencente ao concelho de Oliveira do Hospital, e é um colecionador nato de música, revistas, filmes e livros, alguns que foram, aliás, proibidos durante o Estado Novo. Ao longo da sua vida, observou e participou na primeira pessoa em alguns momentos que foram determinantes para as mudanças sociais, económicas, políticas e também ambientais. Tem um acervo invejável de materiais culturais que marcaram a história do século XX em Portugal. É, de facto, inspirador conhecer a residência do Mário, repleto de relíquias, por assim dizer, da componente cultural, desde cartazes de filmes a revistas a LPs que nos transportam para outros tempos de luta e apreço pela liberdade. Ao longo da preparação deste programa, tivemos o gosto de aprender um pouco sobre o que foi a vivência no Estado Novo e a resistência ao mesmo. Esperamos, com este programa, conseguir transmitir este conhecimento para quem nos está hoje a ouvir, para que não esqueçamos o quão precioso é a liberdade do que hoje usufruímos. Como já tiveram a oportunidade de perceber, o 24º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Sem mais demora, vamos ao que interessa, ouvir todas estas histórias e experiências. Fiquem para nos ouvir. Histórias de vida. Vidas com histórias. Então, Mário, está tudo bem? Está tudo bem, até a ver. Então diz-me só, em que localidade é que nasceste e em que ano é que nasceste? Eu nasci aqui na Bobadela e vivi noutra Bobadela. Isso é que vem. É curioso, isso é que vem. E nasceste em 1947? Em 1947, sim. Portanto, és filho único, filho, não é? Único. Então, e conta-me lá como é que foi... Porquê que tu nasceste na Bobadela? Olha, os meus pais já trabalhavam em Queluz, em Lisboa. E por motivos que eu agora não sei bem explicar, a minha mãe quis ter aqui na Bobadela, pá, num sítio que na altura era complicado. Teve que vir de comboio, demorou 6 horas de comboio quase a ter pelo caminho. E foi aqui com os alguidares de água e mais não sei o que eu vi. Foi mesmo. Que eram os meus avós que eram os parteiros praticamente. E tive quase com problemas, tive quase a morrer. Porque fui tirado a ferros. Quer dizer, eu nasci de costas, pronto. Não, apanhei o mundo ao contrário. Ao contrário. Então, foi mesmo, pá, estou a falar mesmo a sério. Foi um parto complicado, foi, então. Ia morrendo, e eu, íamos os dois morrendo, pá. Coisas esquisitas. O meu pai já em Queluz, com hospitais, com os bombeiros, que eles moravam perto dos bombeiros em Queluz, na Avenida da República, não esquece. E ainda hoje é, os bombeiros. E vem ter aqui. Quiseram que nascesses na terra de onde eles eram oriundos, onde não é? Eram, pois, os dois, pois. Então, e onde é que estudaste? Pronto, nasceste aqui na Bobadela e depois? Pronto, depois, como o meu pai era ferroviário, eu estudei em Pampilhosa do Botão, que é uma zona de ferrovia bastante grande, e ainda hoje é considerada como um centro grande ferroviário. Andei lá na escola primária, fui aí que andei na escola a primeira vez. E fizeste a escola primária toda, portanto, na Pampilhosa? Na escola Tomás da Cruz, não me esquece. São escolas... Ainda te lembras do nome da professora? Eram escolas que tinham à nossa frente uma cruz e do outro lado o Salazar, que era uma maravilha. Era obrigado a aprender mesmo. Depois também nos contaste que depois de fazer a escola primária na Pampilhosa, que foste estudar para a escola industrial e comercial. Não, aí há uma pequena coisa que eu esqueci de dizer. Tinha que se fazer na altura a admissão às escolas, e eu fiz a admissão, não foi na escola Brotero, foi numa escola que ia ali ao perto da Câmara, em Coimbra, que é uma escola que tem um nome que eu hoje não me lembro do nome, foi aí que eu fiz a admissão. Uma admissão, não sei porquê. E só depois é que foste para... Só depois é que fui para a escola Brotero, que é no Canadá. Então, e como é que foi estudar na Escola Brotero? Era um bocado bela, os professores eram um bocado maus, pá, e havia problemas sempre com as raparigas, os rapazes. Nós entrávamos na escola sem nos juntarmos, eram uns para a esquerda, outros para a direita, não sei quem aqui ia para a esquerda, se eram presos os caras que iam para a esquerda, já não sei, mas realmente eram as miúdas para a direita e o rapaz para a esquerda, e lá dentro havia sempre confusões, porque havia professores que ensinavam mal, outros que não apareciam. Era um bocado o estudo nos anos, ainda nos anos havia, 60 e pouco em Coimbra. Ainda havia reguadas? Ou... Não, na escola, não havia reguadas. As reguadas eram na escola primária, era aquela uma que até foi, era muita reguada, uma régua negra, grossa. Então, e que área de estudos é que... Optei pelo curso industrial, porque gosto de instalações elétricas, gosto de mecânica e aprendi o que tinha a aprender na escola, porque tinha um professor que era... que dava aulas quase o dia todo, que era eletricidade, tecnologia, laboratórios, mecânica, e era com esse professor que se aprendia. E, portanto, era só rapazes? Era, as raparigas estavam... As raparigas não tinham sequer... Não, mas as raparigas não podiam escolher esse curso? Não, as raparigas estavam sujeitas só ao curso comercial, praticamente. Ah. Indústrias para as meninas não havia. Não havia. Isso era um ponto assente. Então, tu concluíste este curso de ligado à eletricidade, não é? Com que idade? Talvez com... Espera aí, isto é um bocado difícil. 20... Não, 15 anos. 15 a 16 anos. Pronto, então, e depois de concluir os estudos, qual foi o próximo passo? O próximo passo foi estar à espera de emprego, pronto, o que era usual naquela época. O meu pai e a minha mãe, coitaditos, não ganhavam o suficiente para manterem, pronto. E então escrevi para diversas empresas o currículo, mandei o currículo para diversas empresas, 4 ou 5 empresas, ainda guardo os papéis. E também passo algumas vias, em Alverca, foram os únicos que me chamaram. Aliás, todos me chamaram, todos que quiseram que eu fizesse exames médicos, só que eu optei pelas órgãos. Aviões, uma coisa nova, e também foi isso, não tenho dúvidas. Ficaste fascinado com os aviões? Sim, ainda trabalhei no F-16, tinha ali coisas do F-16 ali embaixo, ainda. Então, e pronto, foste aceito então para a Zogma, que implicava sair da zona de Coimbra e da Pampilhosa para... Fui morar para um quarto em Alverca. Com mais dois amigos? Com mais três camaradas, que não tinha sido lá de um, na altura era difícil de conhecer também. Entraram para a Zogma em 66. Pronto. E fizemos todos depois exames, na altura exames médicos, lá dentro das Zogma, que havia lá um grande posto médico. E espetacular posto médico, e era lá que fazíamos os exames, pulmões, coração, e entrámos no dia 20. Portanto, tu não os conhecias todos? Não, fui para ali quase ao calhas, como se costuma dizer, não é? Fui de comboio, em calções ainda, e assim, pequenito, pá, mas passado 15 dias, um mês, pá, já nos conhecíamos todos, pá. Também gosto de conhecer também as pessoas, também não tive problemas. E no que diz respeito, tu já, quando entraste para a Zogma, tu nunca tiveste a ideia, portanto, de emigrar para fora do país? Nunca passou isso pela cabeça. Aliás, isso até da minha família toda, acho que ninguém, não há imigrantes. Dos irmãos da minha mãe, da minha família, não há essa resolução de haver imigrantes. E eu, se calhar, segui à risca, pronto, isso. Mas também nunca emigraste, porque também surgiu logo a oportunidade de trabalhar, pois, não foi? Trabalhar com 17 anos, que maravilha, estás a ver? Entrei para as órgãos com 17 anos. E ganhava-se bem na altura? Não, eu acho que ainda tenho ali guardado o primeiro papel de ordenado, que era à volta de 80 escudos, pá, mais ou menos. Naquela época, estamos a falar em 66. Em 66, pois. Depois o senhor lá dentro vai tendo depois outros serviços e outros trabalhos, vai aderindo a outros conceitos e o ordenado vai aumentando. Portanto, tem a ver também com o ordenado que se praticava na época, também não era sim, também não era não grande. Era nada, pá, especial. E mesmo os aviões, pá, só tinham um nome, porque o resto, a Força Aérea levava o dinheiro todo, praticamente, que era da Força Aérea. Pois, fala-me mais um bocadinho sobre isso. Portanto, a Força Aérea tinha lá os aviões da Força Aérea para fazer manutenções. eles não pagavam bem, pá. Eu pagavam eles, os tenentes coronéis e os coronéis, esses eram sempre bem pagos. Agora a malta assalariada, malta civil, isso eram mal pagos, pá. Pronto, e foram muitos anos assim, a trabalhar inclusivamente em sítios um bocado até complicados. Eu posso contar? Pode, eu até andei dentro de uma asa de um avião com uma chave de fendas na boca para tirar um motorzinho de que aspira os combustíveis e que tem um cheiro terrível que nem te passa pela cabeça. Dentro de uma asa de um avião, que depois leva uma borracha dentro da asa e aqueles cheiros mantêm-se por ali. Os cheiros dos combustíveis é um bocado. Sim, não havia máscaras, não havia. As máscaras vieram agora, nos tempos modernos. Porque hoje é que é bom ter uma máscara e ter óculos para afiar as coisas. Naquela altura não havia nada. Era muito rudimentar mesmo. Portanto, segurança no trabalho. Acredito que havia uma parte das órgãos que trabalhavam bem, que as órgãos era hoje não estou a ver bem como é que é aquilo, mas era na altura uma fábrica de manutenção de aviões. Algumas organizações das órgãos eram bem fiáveis porque trabalhavam para a Lockheed Martin. Ah, e outra parte não. Para a empresa multinacional americana. Pois, e era elas, que fazia os contratos para as almas e dava o aval às almas para fazerem os seus trabalhos. As manutenções, que não era ao calhas. Pronto, isto foram muitos anos a trabalhar nas almas, até que veio a cheia em 1967, umas cheias que em Lisboa morreram centenas de pessoas, pelo menos julga-se que 700 mortos. E as órgãos ficaram quase destruídas, porque é a parte mais baixa da alverca, à beira do Tejo. O Tejo tinha as águas, maré cheia, e o pali mortos foi uma coisa por demais. A malta foi ter toda a alverca, os mortos foram pela água abaixo e foram ter aquelas lamas que havia em alverca. Ai, que horror. E mais tarde vieram descobertos, mais tarde. Pronto, aquilo em 77 foi um pandemónio. Toda a região de Lisboa sofreu com isto. Odivelas, Vila Franca, Carregado. Foi tudo inundado e houve casas que desapareceram, pessoas que morreram mesmo, porque as casas desapareceram. Portanto, então as Ogma tiveram fechadas? Tiveram fechadas um mês. Um mês. Só íamos nós para a limpeza, eram os próprios operários que limparam aquilo. Inclusive eu tenho fotografias, aliás, se vocês forem à internet e vasculharem o ano de 67, tem lá as fotografias da época. Então, portanto, como as OGMAs estavam ligadas de alguma maneira aos militares, tu cumpriste o teu serviço militar? Foi cumprindo as OGMAs, era um contrato que eu tinha com eles. Eu e os meus colegas era estar nas OGMAs antes dos 17 anos, ter aqui. Depois, quando era a altura de ir para a tropa, só os 3 meses de tropa eram cumpridos. Depois regressava outra vez às OGMAs, porque as OGMAs trabalhavam militarmente para os países africanos, não é? Os aviões eram compostos nas órgãos com mísseis, com roquetes, para que eram montados nas órgãos, que faziam o serviço militar. Pronto, esse tipo de trabalhos. Pronto, então, mas o serviço militar, tu tiveste saído da órgã, foste para onde? Fui para as Caldas da Rainha. E depois é que voltaste? Depois regressei às órgãos novamente. Tive 3 meses nas Caldas da Rainha, no quartel das Caldas, que acho que é o único que lá existe, não sei se existe mais algum, mas acho que é. Portanto, tu tinhas falado, agora estás a falar na questão da manutenção dos aviões militares, mas também as OGMAs chegaram a fazer também de aviões comerciais, mais tarde. As OGMAs, não, naquela altura que eu entrei para lá, era mais os aviões militares, que esses eram quase 80%, o resto eram aviões de alguns banqueiros, que eram os Cessnas, era a pequena manutenção. Mais tarde, 10 anos depois ou 15 anos depois, não posso prever bem a data, é que vieram aviões comerciais de grande porte, também para a manutenção das órgãos, não era só para os militares. Então, já falámos sobre isto na preparação do programa e à medida que nos fomos conhecendo, como é que era a vivência no período da ditadura? Epá, isso, o período de hoje não existe. Isto dá um testamento, não é? É um problema que eu já te contei, não. Não sei, não se conhece ninguém, pronto, é difícil. E quem conhecer está feito, porque eu posso contar, um livro que eu tinha do Zeca Afonso foi vendido a um PID. Mal sabias tu! Há coisas. Pronto, nas órgãos, devido às condições de trabalho que havia ali, que era muito minucioso e era um trabalho altamente sofisticado, havia muita gente da PIDE, havia pelo menos 150 indivíduos da PIDE, num seio de 4 mil pessoas, eram as 4 mil pessoas a trabalhar. Era, aquilo era uma organização alta. Havia 3 turnos de trabalho, havia das 8 às 5, das 5 à meia-noite e da meia-noite toda a noite. Havia 3 turnos de trabalho e havia trabalho para todos, com fartura. Claro, numa empresa destas, onde há tanta gente, e à altura a política andava, sabe-se lá como, havia os tais indivíduos da PIDE que eram à volta de 150. Descobrimos esta malta da PIDE quando foi o 25 de Abril, lá nas secretarias, estavam lá os papéis com os nomes todos, e os nossos também, a vermelho, e assim. Pois é, já possivelmente já estavas sinalizado, não é? Tal, este é o tal, pois. Pronto, falaste no facto de já teres vendido um livro do Zeca Afonso, um operacional da PIDE, não é? Exato. Por desconhecimento. Sim, depois, claro. Aliás, era isso que eles faziam-se amigos, inclusive. Porque na Zogma havia muita força de... Opa, de... nas Zogmas havia os partidos todos. Havia o UDP, havia o Partido Comunista, que era o maior partido que havia, que aceptavam muita coisa lá nas Zogmas, cortando cabos, tirando fichas, os aviões que eram para sair naquele dia já não saíam porque estavam interditos de sair, não podiam sair com as sabotagens que havia. Era o maior grupo de PC, era nas Zogmas. Depois havia os outros partidos, o PSD, o CDS, que apareceram também. As Zogmas era, como era muita gente, 4 mil pessoas equivale a ter partidos ali como quase todos que havia no país. Era um melting pot. Era ali um sítio de grande confluência para de grandes partidos. Pronto, não é que tu tenhas dito isto diretamente, mas havia medo e desconfiança, então, sim, na forma, no convívio entre as pessoas. E o problema ali era que os amigos que apareciam, que não eram muitos, juntávamos bem e falávamos das nossas coisas, alguns muito restritos, porque do resto não sabia o que é que havia. Eu apanhei este jeito mesmo em casa, com os meus pais, aliás, mais com o meu pai. Como sendo ferroviário, eu tinha medo de tudo e de mais alguma coisa. Mesmo lá em casa, aos almoços, que não almoçava com eles, não se podia falar muito alto porque não sabia se o vizinho não sei o quê, e isto era mesmo constado mesmo lá na minha casa. Portanto, isto era, já vinha de longe. Os medos que havia na altura, era próprio de todo o país. Pronto, nunca se sabia quando é que havia alguém da PIDE a observar ou a ouvir, não é? E havia lá, em Bambilhós, havia lá alguns da PIDE, falava-se que havia lá alguns que passavam por ali. É uma zona, a Bambilhós, nos anos 60, não é como é hoje. Hoje os comboios passam diretos. Antigamente havia comboios que paravam ali, saíam as pessoas para outros comboios e andavam ali durante muito tempo na estação. Pronto. Claro que neste tipo de andar para cá e para lá havia agentes da PIDE tudo quanto era sítio. Era um sítio também complicado. Pois, tu falaste que às vezes ias para o clube dos ferroviários jogar ping-pong, não era? Havia lá um clube, que era o clube dos ferroviários, que era lá perto da estação. Hoje acho que já não existe. A única coisa que ainda existe é o cinema. Um cinema muito antigo. Já lá vamos, já vamos falar do cinema. E entanto, havia lá um ping-pong... E pronto, e passava-se ali, ou mais uns colegas meus, passávamos ali a jogar, mas era só jogar ping-pong, não se falava em mais nada, que aquilo não havia problemas com outras coisas, era só jogar ping-pong, ou xadrez, ou cartas, pronto, e era isso que passava, às vezes os fins de semana. Uma vez que tinhas vendido o livro, voltando um bocadinho atrás, já devia estar sinalizado que se eu for, foi que passado um mês ou isso, deu-se o 25 de Abril, pois foi, não foi? Foi um mês ou 2 meses, para aí, mais ou menos. E quem ficou sinalizado foi ele. Pois. Opa, isso, a vida é assim, pá. Tu chegaste a propósito da resistência em relação ao Estado Novo e ao regime em que se vivia, chegaste a participar numa revista de banda desenhada. Sim, que era o Pax. Mas ainda antes do 25 de Abril? Muito antes do 25 de Abril, portanto, que a revista pertencia... pertencia a Plátano, que depois desapareceu a Plátano, motivos políticos possivelmente, e a revista como pertencia àquela empresa deixou de existir, não é? Pronto, então a Pax então, era um colega da tua esposa, e, na altura. Fazia banda desenhada e tu fazias alguns textos. Alguns textos, sim, não eram todos, queria também mais colaboradores. E a falar então na tua esposa. Então tu casaste, tiveste dois filhos, uma filha e um filho, não é? Exatamente. E conheceste a tua quem viria a ser a tua mulher. Já estava nas algumas. Já estavas nas algumas. Sim, 67, 68. Por aí. 67, 68. E ainda te lembras da ocasião em que a conheceste? Lembro perfeitamente, foi na praia da praia da Linha, porque pá, sem querer as coisas acontecem sem querer, não é? Quando a gente está à procura de coisas não acontece. Quando as coisas acontecem sem querer são ótimas. Fui lá, foi na praia da Linha, numa das praias da Linha, a praia da Torre, estou-me agora a lembrar. Pronto, e ficámos amigos, para assim, naquela altura talvez fosse fácil de fazer amizades, não sei se hoje a malta jovem faz o mesmo, se calhar agarra-se mais ao telemóvel, para isto é um bocado difícil. Mas naquela altura não havia telemóveis para lado nenhum e gostei da ação. Mas, eu posso dizer uma coisa que se calhar não, que ela já trabalhava em cinema, era montadora de filmes. Ah pá, eu às vezes faço um juízo de valor, pá, será que eu gostei dela, gostei dos filmes, pá, não sei, de uma coisa ou outra. Porque tu sempre tiveste este interesse pelo cinema. Um interesse pelo cinema, exatamente. Tu contaste-nos que em miúdo, que a tua mãe... A mãe, coitada, vincenzinhos de uma dúzia de ovos, dava-me o dinheiro, calado, não digas nada ao teu pai, que é para ir ao cinema, e eu estive ali em Coimbra, que era, hoje é uma loja de roupas, mas naquela altura era um bom cinema, era a plateia e era o... O balcão que era 25 sessões. E eu ia ver os filmes, pronto, quase todas as semanas ia ver o filme. Não faltava as aulas. Não, isso não. Isso. Mas havia sempre as aulas que não havia num dia ou no outro. E eu aproveitava os 26 sessões para ir ver o filme. Porque naquela altura, até os transportes públicos eram pagos à mão. Eram 8 sessões, 7 sessões. Era na altura. De Calhabé para a Estação Nova, o autocarro era 8 sessões. E não havia passe, não havia nada. Tinha que ser o dinheirito todo contadito aos bocadinhos, para aí tinha que se pagar esse dinheiro. 7 sessões, 8 sessões, conforme a volta que desse o autocarro. Pronto, e era isso. Os cinemas era barato, portanto, digo eu. Paulo, era barato, mais ou menos. Para a altura, também para os ordenados que se ganhavam, pois, não é? Não era lá muito, pois aquilo, pronto, em sessões... E ias sozinha a estas sessões? Geralmente ia quase sempre sozinha. Tinhas que idade, mais ou menos, pá, recordas? Portanto, ainda andava em Coimbra, tinha 14, 13 anos, 13, mais ou menos. 14 anos. Já tinha liberdade, eu próprio queria a minha liberdade, pá, pronto. Nunca metia em problemas nenhums, nem em drogas, pá, nem coisas... Epá, pronto, na altura também, se calhar já havia, né? Mas gostava do cinema, pronto, e era isso que... Me... Ias focado para o cinema e... O bom mau vilão, com mais alguns dólares, pá. Epá, há coisas incríveis, pá. Pronto, ainda te recordas da primeira vez que viste televisão? Sim, foi maravilhosa. Agora a data foi quando apareceu a televisão mesmo, não sei, agora... Estávamos todos no café, eu estava nas escadas que dá acesso ao café, é assim um bocado torto, porque a televisão, não, a gente nem sabia ver como é que se via a televisão, porque tinha as imagens a correr pela ponta, e a gente metia... E foi um filme, pá, que hoje até gosto, pá, que era A Missão Impossível. Ainda estava, te lembras do que estava a dar? Marcou-te mesmo, marcou, então? A Missão Impossível era uma série espetacular com o Rod Pedro, que já morreu, que é o Hong Kong, e era o espaço de 1929, mais tarde, já era a cores, um bocado de cores. O espaço de 1929, não eram esses que... Pronto. Portanto, não, tu não tinhas televisão em casa, não, ias ao café com... Não, com... não tive, e muito tempo não tive, porque o próprio clube depois é que aderiu à televisão e manteve... O próprio clube ferroviário, onde se jogava o ping-pong, que aderiram e compraram uma televisão para os ferroviários, que eram sócios do clube, irem ver. Ah, bem, muito bem. E mais, e naquele clube, de vez em quando, apareciam lá uns projetores de filmes andantes que andavam por aí, que, tipo, mas era só filmes sobre Fátima, que era... Ah, pois eram filmes do regime, não era? Fátima, Terra de Fé, como é, esquece, Fátima não sei o quê, e eram esses filmes que projetavam de umas máquinas de 8 mm num palco, num pano branco, e as pessoas viam, era isso também que existia. E rádio? Também ouvias muito rádio, mas eram sempre as mesmas canções. Na altura era, não era muito, muito, muito bom as canções que se ouviam na época, era o Roberto Carlos, para o, sei lá, alguns fados portugueses e pouco mais. Não, não, os Beatles acho que eram proibidos, até inclusivamente. Pois. Portanto, na altura era só este tipo de músicas, pô, músicas que podiam passar à vontade, que não havia problema nenhum. E eu lembro de Roberto Carlos passar muitas vezes, carregavas no botão da rádio, ligavas o rádio e era só o Roberto Carlos. E ligava ao rádio quando o meu pai queria o rádio. Não era sempre. Isso, os rádios não era para todos. Não era para todos? Não, era quando ele estava em casa, assim, que eu ligava o rádio. Mas, por exemplo, na Zogma também havia lá rádios. Nas Zogmas havia rádio, mas também era proibido ouvir, porque estamos a falar do mesmo tempo, do mesmo tempo, pronto, tanto nas Zogmas como em casa. O tempo, está bem que era mais tarde, eu fui para as Zogmas mais tarde, mas o regime como era o mesmo, pá, não deixava que a malta ouvisse rádio. Estava dentro de uma gaveta e havia umas notícias, e quando aparecia alguém na secção que a gente não conhecia quem era, tinha que fechar a gaveta porque não sabia quem era. Não é? Isto durou anos e anos e anos. Isto era uma cultura mesmo de olhar sempre por cima do ombro, não é? Sim, sempre. Depois, quando foi o 25 de Abril, até fizemos lá os 5 violinos, por lá fizemos lá, pintámos uma faca. Aquilo foi tudo diferente, pá. Pronto, tudo bem. Então, quando se deu o 25 de Abril, que idade é que tu tinhas? Ainda te recordas? Eu recordo-me, eu estava nas Zogmas, praticamente tinha 22, 23 anos. Agora, a data incerta é difícil, pá. Sim, mas... São coisas, pá, que... Então, e lembras-te onde é que estavas nesse dia? Eu estava nas Zogmas. Alguém tomou conta da torre de controle das Zogmas. Foram os militares que tomaram conta da torre de controle, que é aquela torre que comanda os aviões. É a torre de controle. E foram eles que, com medo, eles próprios é que ficaram com a torre, com medo da malta, que a malta era ali, malta mesmo, bastante ativa. E depois fomos para o Carmo. Eu mais os colegas meus fomos para o Carmo. Lado do Carmo. O lado do Carmo, naquela altura dos tanques, do tanque a entrar dentro de Salgueiro Maia. Eu andava aí a mais milhares de pessoas. Pá, pronto. Ainda há de haver alguma fotografia desse dia? Eu tenho visto bastante fotografias, tenho ali uma coleção de fotografias, eu ando para lá a ver, epá, posso aparecer por ali, não sei. Então tu foste tu e os teus colegas foram para o Largo do Carmo. Ah, sim. Foi. Mas ainda houve uma chatice com a tua esposa nesse pois dia, por causa disso. Também queria, não foi, e andámos ali, depois, quando eu regressei à tarde, quando ele disse que tinha ido para o Largo do Carmo, foi problemas porque ele também queria ir e aquilo não deu para ir à boba dela, que eu morava já na boba dela, para ir para aí buscar, foram já logo diretos para... Pronto. E ela também gostava de amigos. Porque tu sempre... Que idade... Tu ainda te recordas que idade é que tinhas quando tiveste o primeiro contacto com materiais contra o regime? Assim, livros, sim, música... Ainda andava a estar em Coimbra. Tinha talvez 14, 13 anos. Que havia lá um colega meu que era... Neste momento já não é, mas foi presidente da Câmara da Melhada, que era o Carlos Cabral. Era ele que andava com os... Era ele que escreveu um jornal, aqueles jornais que se metem nas prateleiras da escola, jornais que ninguém sabe quem escreve, mas pensa-se que é fulano e fulano, e eu também andei a fazer também um jornal desses, embora nunca soubesse quem era, mas pronto, mas depois mais tarde isto, as coisas não se conhecem logo no mesmo dia, né? Passados uns tempos, começa-se a perceber as coisas melhor. Ainda ajudei a fazer o jornal, que era um jornal sobre... Era um jornal político, que era um bocado clandestino, e colocámos o jornal em certos sítios da escola, para as pessoas lerem. E ninguém disse, sabia então quem era? Não, na altura não, era eu mais o Carlos, e mais outros colegas meus já da escola. Éramos aquelas pessoas que íamos ouvir o Zeca Afonso quando ia cantar em Coimbra, em alguns sítios, eram sempre os mesmos, não havia mais, a gente até tinha problemas em que se divulgasse mais isto, não é? Porque era perigoso. Portanto, sempre tiveste alguma coragem. Pois, às vezes é saber o que é mais, o que é mais, mais coisas, a gente tenta saber o porquê, pá, e às vezes escorrega-se e outras vezes não, pronto. Foi isso que aconteceu. Foste tendo alguma sorte e depois também. Toda a vida, pronto, lendo daqui, lendo de lá, colegas meus mais avançados e com outros problemas diferentes, pá, fomos abraçando a política de maneira diferente. Do DP, a colar cartaz em Lisboa, que aquilo era o fim do mundo, pá, pois eram dias, eram noites, às vezes era toda a noite, ali na zona do Rocio, pronto, e eram essas coisas que se faziam, pois. Na altura que ainda, que já havia, portanto, a UDP, já havia, o vice-líder já tinha sido. Já tinha sido. Já. Pois, porque havia ali, a esquerda não se entendia muito bem. Sim, sim, porque havia muitos grupos de ML que eles não se entendiam. Quando havia o MRPP também, que não era ML, mas era o PCML, a UDP, e muitos grupos, cada grupo de estudante, de 20 ou 30 estudantes, tinha um grupo, era os chamados ML, a URPC, Só para os nossos ouvintes, o que era o ML? Eram marxistas-leninistas, eram os marxistas-leninistas. Organização comunista, marxista-leninista, organização, não sei o quê. Cada grupo estudantil, isso era geralmente grupos de estudantes. A UDP apareceu mais no grupo de fábricas, que foi a fusão de diversos grupos ML que fundaram a UDP, na altura. Portanto, que a UDP era a União Democrática e Popular. Okay. Na altura, isto há 40 anos, pá, portanto, apareceu a UDP, e a UDP tinha bastante apoio porque eram estudantes e populares que englobavam os dois sistemas, pá, portanto, de pessoas. E era bastante naquela margem sul do Tejo e ali na zona de Vila Franca, e não sei o quê, era bastante, a UDP era bastante conceituada ali, era uma organização bastante, quando apareceu. E até nas primeiras eleições que houve, até conseguiram pôr um deputado na Assembleia da República, o Afonso Dias. Primeiro foi o Américo Duarte, o deputado. Não era assim muito carismático. Não, não falava muito bem. Depois foi o Afonso Dias, que o Afonso Dias veio dar voz ao GAC. Era o cantor do GAC. Tinha já uma voz ótima e tinha. E o que era o GAC? Era o Grupo de Ação Cultural que havia antes. Da UDP. Da UDP. Era, em princípio, foi criado pelos elementos da UDP. O Fausto, o Zé Mário Branco, o Lixília não contava cá, o Zeca Afonso. Pronto, eram os indivíduos que formaram o GAC. Que teve 4, 5. Era um dos melhores grupos de música popular portuguesa, que foi conceituado pela crítica, inclusivamente. Depois, como tudo aparece e tudo desaparece, cada um foi para o seu lugar e cada um depois resolveu cantar individualmente, pá, e pronto, mas ficou sempre o GAC como sendo um grupo de ação cultural, tem o nome, um grupo bastante ativo e com canções bem cantadas e na época tinham a ver com a época que se vivia, pá, pronto, manifestações, greves. E eles faziam isso. Havia muitas greves lá nas Ogmas? Nas Ogmas, a primeira greve que se tentou fazer para ganhar mais 5 contos, ainda me lembro, apareceram mais cães e paraquedistas do que grevistas. Pois, acabou-se a greve, não é? A malta, quando saímos das nossas secções para fazermos um plenário, eu disse, alto, ninguém vai para plenários nenhum porque isto é só cães e paraquedistas. Acabou. Pois. Mal se falou na greve, passando primeiro. Eu não sei, mas isto já antes não, ou depois? Depois porque antes não, nunca se não, tentou. Antes era proibido. Era impensável. Era isso. Foi já depois do 25 de Abril, já um ano, já uns 2 ou 3 anos depois. Ficaram sempre com aquela coisa dos militares a comando e os militares depois tomaram as rédeas daquilo como tinham tomado antes, pá, e nunca se conseguia nada. Então, e tu na nossa primeira visita cá mostraste-nos muito o teu acervo cultural. Pois. E mostraste-nos muitos cantores de intervenção e designadamente o Tino Flores. Queres falar um bocadinho sobre isso? O Tino Flores é para mim, considero, hoje já tem 80 anos, possivelmente, ele hoje já deixou de ser cantor. Portanto, o Tino Flores hoje tem uma horta biológica em Guimarães, de Guimarães. O Tino Flores fugiu para a França nos anos 60. E compôs quase todo o seu trabalho de música em França, a música de intervenção. Encontrando depois José Mário Branco e fizeram trabalhos conjuntos com grande, para a época, com grande, bem bons. Foi daí, pois, conheci o Tino Flores, depois cá em Lisboa, quando veio a Lisboa, depois no 5 de Abril, quando conheci o Tino Flores numa manifestação, pronto. Conheci-o aí numa manif, nem sabia que era o Tino Flores, fisicamente. Pois, só. Ah, mas já conhecias a música? A música já conhecia, porque a música apareceu-me aqui em casa, uns pequeninos, uns 45 rotações, através de... Então, a minha mulher trabalhava na Embaixada de Portugal-Albânia, faziam ali coisas, na Albânia na altura era bastante amiga de Portugal, agora não estou bem a ver como é que está a Albânia nos tempos dois. E o Zé Mário Branco trabalhava para Portugal-Albânia e tinha lá esses discos do Tino Flores. E eu, ele deu-me-os a mim, eu fiquei com eles e tenho-os aqui com sempre. Então, muito... Tu conheceste também foi por intermédio da tua mulher. Sim, sim. Na altura, como ela estava ligada ao mundo das artes, não é? Cinema, exato. Foi através dela que eu conheci muita coisa, sim, é verdade. Então, e assim, desses cantores de intervenção, qual é que tu mais... Pronto, o Tino Flores era uma intervenção, mas a 100%. Epá, havia o Luís Cílio que andou a pedir em França, a cantar e a pedir para uma boina. O Luís Cílio, que os pais eram riquíssimos em Angola, eram madeireiros em Angola, e ele não gostou da guerra, pá, pronto. Então emigrou para a França. E foi mais um camarada que se juntou a Zé Mário e ao Tino Flores e fizeram trabalhos depois mais tarde, porque ele ao princípio andou a cantar sozinho nas ruas de Paris. Pedir, quase, pronto, ainda, inclusive hoje consegue-se através da internet, se consegue estes trabalhos que eu fiz, estão lá gravados e filmados. Aparentemente hoje tenho os trabalhos todos dele, do Luís Cílio, tenho em LPs, porque ele é contra os CDs. Disse uma vez que não queria os CDs para nada, que é o LP que é onde é mais direto e tem as coisas. Portanto, o Luís Cílio, o Zé Mário Branco, o Fanhais, o Barata Moura, o José Jorge Lutria, pronto, que eram na altura da resistência, pronto, e ficaram e vieram todos os 25 de Abril para cá para Portugal, com o Zeca Afonso, com o Fanhais, com outros cantores também de Espanha, também se juntaram, o Pat Chandion, que morreu agora até num acidente de automóvel, com o Pat Chandion, que era um cantor que espetacular. E foi assim que, pronto, depois os trabalhos deles aparecem em alguns LPs à venda, eu na altura já os conhecia, e fui arranjando os LPs, pronto, e tenho esses LPs porque estou a ver que pouca gente tem. E foi através do tempo, de muito tempo. E dedicação, não é? Dedicação, porque ia uns... Porque estes cantores, pá, o Zeca Afonso, por exemplo, quando fez o Cantigas no Maio, o Zé Mário Branco colaborou com o Zeca Afonso, não havia aquela coisa que isto é meu e é meu, não. Eles colaboravam todos uns com os outros. O Fanhais cantava com o Zeca Afonso em coisas que era preciso dinheiro para aqui e para lá. Eles iam cantar, como acontece há pouco tempo, com o Tino Flores. O Zé Mário Branco já morreu, mas eles fizeram aqui há tempos uma coisa no Norte, que era o padre Mário Macedo da Lixa, que ele ajudou-os a fazer lá uma coisa para as crianças, e cantaram todos de borla e mais nada. Não era nada de comércio, nada disso. Era cantar para o bem de uma comunidade. E foi isso que eles fizeram há pouco tempo, que inclusive talvez há 7, 8 anos. E nós o Zé Mário Branco era vivo, foi o Zé Mário, o Tino Flores e o Padre Fanhais. Uhum. Pronto. À frente com o Padre Mário a explicar o que é que se ia passar. Pronto, e foi isso. Então, e achas que, assim, de um conselho que deixarias para as gerações mais novas, achas que é isso que faz falta, o sentido de comunidade? Eu não digo que a malta mais nova siga este tipo de cantores, não sei o quê, mas pelo menos não se metam na droga nem nas internets a fundo, pá, que tenham coisas, pá, que sejam reais para eles, mas pronto, eu considero que estes passatempos, que era quase um passatempo hoje, com estes cantores, pá, muita malta já nem os conhece. Agora, o não conhecer não quer dizer que não existam, quer dizer, podem consultar à mesma internet e saber quem são, lá, não quer dizer que sigam o que eles seguiram, que foi mal, que eles privaram quase a vida toda para cantarem e para fazerem as canções. esta malta nova, pronto, é isso, pá, que não se metam em coisas que não sabem lidar e coisas que são complexas, pá, é tudo utilizar a internet dentro dos conceitos normais da internet. Eu também utilizo a internet, pá, pronto, eu também gosto da internet, buscar coisas, pá, que estão ali, coisas espetaculares, coisas boas e coisas más. Escolhem as boas, pá, porque eu tenho visto, pá, coisas incríveis, pá. Não obstante o grande interesse em continuar com esta conversa, o tempo voa. E como tal, estamos a chegar ao final deste 24º programa. Para nós, enquanto projeto, foi um enorme gosto de poder ter o Mário como protagonista. É muito hospitaleiro e simpático. Já para não falar nas suas coleções que de facto impressionam. A partilha e a transmissão de conhecimento por parte do Mário são realmente importantes para que não esqueçamos a história. Quer em nome do projeto, quer em nome pessoal, quero lhe agradecer pelo facto de nos ter aberto a porta e à tua casa e nos mostrares o teu acervo e mostrares tão disponível para nos receber. Aberto para novas coisas, pá, isso não há problema. Esperamos também que tenha sido proveitoso para o camarada Mário ter participado neste programa. Histórias de vida. Vidas com histórias. Quanto ao CLDS4GVive.com de Oliveira do Hospital, vamos continuar no terreno a promover um envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas. As nossas atividades continuam a acontecer todos os dias com este propósito, combater o isolamento social das populações idosas. No que concerne ao programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, deixamos aqui os votos de saúde para todos os que nos estão a ouvir e ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.